nem carvão. Tá quente que nem fogueira, tá quente que nem tesão, quente que nem frigideira. Tá quente que só tem gente por onde quer que se corra. Eita calor da zorra, eita calor da zorra, eita calor da zorra, eita calor da zorra. Tá quente que tá suando, tá quente que tá fervendo, tá quente que tá queimando, quente que tá derretendo. Tá quente que sai da frente e deixa o fogo se acender. É calor de se ferver, calor de se ferver. É calor de se ferver, calor de se ferver. Quente pra Detel, quente pra Sussu, caldeirão de alegria, é calor de norte a sul. No fogo da folia, ou temperatura louca, só tirando a roupa, só tirando a roupa. Forno de gente, gente, gente, gente, gente, aqui ninguém fica só, só, só, só, só. Amor de praça, quanto mais quente, melhor. Forno de gente, gente, gente, gente, gente, aqui ninguém fica só, só, só, só, só. Amor de praça, mais quente e melhor. Tá quente que nem carvão, tá quente que nem fogueira, tá quente que nem tesão, quente que nem frigideira. Tá quente que só tem gente por onde quer que se corra. Eita calor da zorra, eita calor da zorra, eita calor da zorra, eita calor da zorra. Tá quente que tá suando, tá quente que tá fervendo, tá quente que tá queimando, quente que tá derretendo. Tá quente que sai da frente e deixa o fogo se acender. É calor de se ferver, calor de se ferver, é calor de se ferver, calor de se ferver. Quente pra Betel, quente pra Chuchu, caldeirão de alegria, é calor de norte a sul. No fogo da folia, ou temperatura doida, só tirando a roupa, só tirando a roupa. Forno de gente, gente, gente, gente, gente, aqui ninguém fica só, só, só, só, só. Amor de praça, quanto mais quente, melhor. Forno de gente, gente, gente, gente, gente, aqui ninguém fica só, só, só, só, só. Amor de praça, quanto mais quente, melhor. Forno de gente, gente, gente, gente, gente, aqui ninguém fica só, só, só, só, só. Amor de praça, quanto mais quente, melhor. Forno de gente, gente, gente, aqui ninguém fica só, só, só, só, só. Amor de praça, quanto mais quente, melhor.